as teorias do Newton. Então, Newton, hoje estás virado a leste. Estou. Sabem que eu venho em missão de Estado. Sim. Alertar por uma coisa gravíssima que se anda a passar neste país e ainda ninguém reparou. Então? Vocês até deviam fazer um suspense, hein? Tchan, tchan, tchan. Cá vai. Os indivíduos de leste têm em marcha um plano para pôr todos os portugueses a falar com eles. Não, não acredito. Não, não. Ah, pois eu é, não mas consigo, eu não consigo. Ah, pois é, pois é. Alentejano ainda. Ah, vá não, que não, não vá. Eles pedem-nos uma informação, fingem que não percebem bem a nossa língua e quando damos por ela já estamos contagiados. É mais forte que nós. Eu já dei por mim a cair no mesmo erro. Embaixada da Ucrânia, estou a ter que ir sempre em frente nessa rua. Embaixada da Ucrânia ser fundo da esquerda. Mas tu também não és uma pessoa normal. Eu não sei porquê, mas não é que todos nós ouvimos eles a falarem assim e o nosso cérebro acha que se os imitarmos, eles entendem melhor. Não. Eles aperceberam-se disso e agora fingem que não sabem falar português corretamente. Por exemplo, quando eles vão pedir emprego, dizem que estão a aprender a nossa língua, mas depois não evoluem mais. Aquilo não passa dali. Está tudo pensado. É de propósito. Ah, achas que é verdade isso? Quando a minha casa estava a ser construída, eu lidei com uns quantos e sei como é. Então. Às tantas eu já não conseguia falar normal. Mesmo para o mandar ir buscar a porcaria de um saco de cimento. Vladimir, tu ir buscar cimento pela cor que baratineira. Baratimir. Quando a minha mãe me telefonava para a obra, eu só conseguia falar assim. Mãe, Nilton, está a culpa de mãe. Despacha a conversa, Nilton, ter que buscar Vladimir fazer massa para a parede, mãe. Naquela altura... eu seria incapaz de fazer as teorias do Newton. Que isto seria sempre teorias de Newton em manhã da comercial. Mas subíamos nas audiências. Que isto era tudo que era obra a sintonizar no nosso programa. Mas olha que tu podias ir para a Ucrânia. Por acaso era bom. O sítio onde estes indivíduos. Também aí é que estavas bem. Eu já estive nas obras, onde é que pensas que eu venho? O sítio onde estes indivíduos de leste mais atacam é nas caixas multibanco. Eles dão-nos dinheiro e pedem-nos para carregarmos os telemóveis. É tudo mentira. Eles têm dinheiro no telemóvel. Eles querem é ditar-nos uma data de números com aquele sotaque. 4, 7, 8, 25 euros sem poder. E nós ficamos ali, no fim daquilo tudo, já estamos a agradecer em ucraniano. Imaginem o Ferro Rodrigues, em vez de falar ao telefone com o António Costa, se ele falasse com um indivíduo de leste, membro do Partido Socialista do Kosovo, o que tinha sido nas escutas seria... estou-me cagando para a segreda da justiça. Vladimir, estou-me cagando. Por causa deste destaque, os indivíduos de leste até já terem conseguido pôr mais de um terço da população a carregar. Já estás a falar um bocadinho como eles. Com um sotaque estranho. Por acaso, o governo já tomou medida sem ninguém saber. Mandou para a linha da frente duas pessoas que não dizem os erros, o Marcos Mendes e o Moraes Charmente. Não acharam estranho deixarem falar em nome do governo dois indivíduos que não conseguem dizer gozegas? O governo vai pegute gaga, a magia que te cuja pugugega. Por amor de Deus, está na cara. Ninguém deixava aqueles homens falarem, se não fosse assim. Isto é para ir lavando a coisa, não é? Como é que acham, por exemplo, que falam neste momento os poucos portugueses que ainda trabalham nas obras? Já não há ninguém a gritar, és bom como o milho! Como há dias dizem, perdeu-se isso. Agora, a mesma coisa, quer dizer, tem lá algum jeito de ouvir-se um indivíduo lamego em cima do andaime a gritar como se tivesse nascido na Croácia? És bom como o milho! Mama batidi! É toda uma cultura que se perde, claro. Até os africanos que trabalham nas obras, já falam como os indivíduos de leste. Há um indivíduo que há um ano atrás dizia: hoje, menino, pá, olha que pola, pá, que passa embaixo, pá. Eu sim queria tu para a minha dama. Ele hoje em dia diz: hoje, menino, que pola, que passa embaixo. Eu tu queria tu para a minha dama. O mesmo africano fala assim. É toda uma cultura de um país que se perde, eu digo. Ainda anteontem eu dei por mim a ver um show de naturismo, quer dizer, em que uma bela menina se espia, uma coisa com muito nível. Com classe. E ela devia se chamar Crânia, que eu já lembro, porque quando ela se começou a roçar em mim, eu só me lembro de dizer: Ucrânia! Ucrânia! É uma loucura. Ai, ai.